Eu acho que a gente devia falar do Batman de novo, cara. A gente teve 450 comentários. Cara, eu fiquei olhando aquilo, não acreditei, cara. Como assim 400 comentários? Teve pior, que teve uma série de debate, assim, com o Anubis. Não, debate JJ, sério, cara. Sério? Cara, tem que fazer. É um Capitão América versus. Porra, onde cada vez? Porra, onde cada vez? Dadá, para de tossir, Dadá. Eu parei já. Quem é que ia falar comigo? Alguém me chamou. Eu chamei. Foi Dadá, já começou a tossir. Você que não participou daquele podcast, o que você achou? Cara, ficou do caralho aquele podcast. Cara. Mas foi o Inferno que editou, né? Não. Não? Quem foi que editou? Eu. Foi Dadá. Tava tão ruim assim? Ficou nível Inferno aquele, cara. Pra ser o Inferno só faltava botar Ramones o tempo inteiro no fundo. Assim. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje nós estamos aqui com incríveis 8 pessoas na casa, porque hoje eu contei antes de começar. Estamos aqui com nossos queridos amigos Inferno. Cadê o Harvey? O Joker. No pelo, com carinho, não engravida e nem da bichinha. Hã? Muito bem, parabéns, você ouve 89 a Rádio Rock. Eu também. Witch King, por tempo limitado. Oi, eu sou o Witch King, eu faço postes. O nosso querido Moi. Morra, Dan Slott. O nosso querido sem pinto, Eunuco. Não adianta, Coringa. Antes de sair da caverna, eu tirei meu pinto fora. Eu não tenho pinto, não sei se você sabe disso. Eu sou Eunuco. Você tá fudido agora comigo. O querido Super. Não existe um superior Superman. E não... Caralho. Isso ia ser muito errado. Cara. Sai daí, Super. Silêncio, chega, porra. Você já vai ter bastante tempo pra reclamar. E por último, nosso querido Sword. Morra, Dan Slott, de câncer no cu do Dadá. Queridos leitores, não sei se vocês notaram... Leitores não, né? Vocês são ouvintes. Pô, por que insiste em falar leitores? Ninguém tá lendo o podcast. Porque você é burro. Não! Porque eu sou um óbvio. Olha aí, cara, olha lá. Vocês devem ter notado uma pequena animosidade contra, além de ser contra mim, contra Dan Slott e referência. Filha da puta! Referência à mais nova novidade dos quadrinhos mensais americanos, que é o Homem-Aranha Superior, os Moipira. Então nós aqui já. Velhos, cansados, de saco cheio com essa porcariada que são os quadrinhos mainstream, resolvemos falar um pouco mal deles, obviamente, senão não seria OBDE, e dizer pra vocês coisas legais que vocês deveriam estar lendo, ao invés de ficar comprando a revista do Deadpool na banca. Vocês deveriam estar lendo, né? Telemarketing. É, deveriam estar acompanhando. Vocês estariam estar devendo acompanhando. É, vocês deveriam estar lendo e agora o baile deveria estar seguindo. De quem, cara? DC ou Marvel? E aí? Jogo dado. Começa com a DC, porque a Marvel dá mais pano pra manga, né? Tá bom. Então, DC, Moi, guarda sua fúria, tá? Só queria que dizer que de repente nunca Before Watchmen pareceu tão bom. Tá, sabe? Tá bom, Mon, cala a boca, porra. Quem que lê mais DC aí? Vamos pegar o Super. Super, você lê DC? O King não, lê tudo. Não, é o avatar do personagem. Não, não leio. É uma piada, meu gente. O King, ele lê todas. Ele lê tudo que sai. Algum de vocês, por favor, nos dê um apanhado, assim, por cima do que está acontecendo de incrivelmente horroroso na DC hoje. Eunuco, fala você. Novos Titãs, tá uma confusão do caralho aquela porra. Por quê? Bom, primeiro foi aquela alteração total no histórico do Tim Drake. Ele deixou de ser Robin, nunca foi Robin. Ele já foi direto tornando Red Robin, de acordo com a nova cronologia deles. Já foi insinuado que o Rosa Noturna e a Estelar se conhecem, embora nunca tenha havido um novo Titãs nessa cronologia. Não há aquela equipe formada pelo George Pérez. Tem Superboy, que é um clone do Super-Homem e é mais poderoso que o Super-Homem. Super pode ficar bolado, mas é verdade. O quê? Não entendi, fala. O clone do Super-Homem na cronologia é mais poderoso que o próprio Super-Homem. É o Connor, é o Connor Kent? Continua sendo ele? Não é Connor Kent, ele só tem só o nome dele, Connell. E ele é completamente filho da puta. Porque ele trabalhava por uma organização que tinha como intuito encontrar jovens super-heróis transformados em máquinas de combate. E ele era a máquina de combate supremo. Que original, hein? Muito original, né? Aí tanto que os novos Titãs se formam porque o Robin tá, Robin tá investigando essa organização e ele aos poucos vai salvando o pessoal que vai virar a equipe dele. A nova supermoça, que é a Cassandra Sandsmark, a Lourinha. Ela tem poderes assim completamente absurdos, não se sabe ao certo. Ela ganhou aquela armadura do Arad, se ela roubou aquela armadura ou não. E tem o tal do Bunker, que é o... Não vamos ser preconceituosos, o afetado da equipe. Aquela garota que parece uma aranha, um alien ou alguma outra coisa. Ah, aquela garota existe. Não inseriram naquela... Ela existe. Ela é uma mutação e ela tem uma forma humana, mas ela quase nunca vai pra aquela forma humana. Ela só fica naquela... Vocês lembram quando começou esses lances do Nova 52 que tiraram, botaram de novo a mulher na capa, tiraram depois de novo... Todo mundo falava que essa mulher parecia que tinha inserido na última hora lá na capa. Só pra caber alguém. Põe aí, tá faltando espaço ali, ó. Pois é, aí ela existe de verdade. E tem uma outra garota que vira fumaça. E pra piorar a situação, essa equipe acabou gerando uma outra equipe de adolescentes que é mistureba com muito de personagem da falecida mesmo. Tá bom, Nuco, você já me matou um pouquinho por dentro. Alguém mais quer falar de mais alguma coisa da DC? Cara, tem uma coisa pra falar. Quando a DC, quando o Super e o Batman começam a ser irrelevantes e o Aquaman é o personagem principal da DC, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá muito errada, cara. Aí, King, vai deixar ele falar mal do Aquaman, meu? Cara, é o seguinte, o Sorg tem um preconceito muito sério contra o Aquaman, cara. Acho que ele tem algum problema psicológico com os seres da água. Mas a questão ele é seguinte, ele foi tocado por um peixe, né? Acho que foi criança, por aí. Agora falando sério, sem zoeira. A questão não, é que a gente fica brincando muito, falando que o Aquaman é o melhor e tal. Realmente, assim, a revista dele é uma revista que tá divertida. Do jeito que o Jones está fazendo lá, misturando ele na Liga da Justiça e botando ele com uma importância um pouco maior. Nessa saga atual, realmente ele tá com uma importância maior do que o Batman e o Super-Homem. Entendeu? Agora, dizer que ele é o personagem mais fodão e tal, isso aí é zoeira da galera. É uma história divertida, nada demais, não vai mudar a vida de ninguém. O King. Bacana. Ponto. King, então você quer dizer que, em face das histórias ruins dos outros, a dele se sobressai por ser menos ruim. Isso aí. É nessa linha. Se você pegar e olhar... Cara, o Aquaman dos Novos 52 foi o carro-chefe da DC. Ele tava... O Geoff Johns, cara, tava com a moral lá em cima. Ele fez aquela porcaria da Noite Mais Densa e o Dia Mais Claro. E a moral dele tava lá em cima, cara. Aí quando nos 952, quando ele assumiu o Aquaman, todo mundo foi no hype. O Aquaman do Geoff Johns. Geoff Johns é o cara, não sei o quê. E, cara, assim, pode estar legal, não sei o quê, mas tirou o Super e o Batman ficaram de lado, cara. E são, assim, sempre foram, desde que a DC é DC, desde que o mundo é mundo, sempre foram o principal da editora, cara. Essa saga agora, especificamente, é uma saga do Aquaman. Então não tem jeito, ele vai acabar tendo uma importância ali naquele grupo, naquele momento, entendeu? Agora, concordo contigo. Acho que dado que o resto tá com a média muito ruim pra baixo, por ter uma revista mais ou menos, ele se destaca. Eu tô falando assim, dos principais personagens, né? Não vamos falar do Homem do Pântano, o Homem Animal, aquelas porcaria toda lá. É uma outra linha que só um público mais específico que gosta. Agora, pra média, pro povão mesmo, que é o que a galera conhece, é o Lanterna Verde, é o Aquaman, é o Super-Homem e tal. É o que tá mais, menos pior, assim dizer. Tá na média, tá bom, agradável e ponto. Uma série. Ainda é o Jones que tá escrevendo, King? Sim, é o Jones que tá escrevendo. Continua. O Ivan Reis saiu, aí tá o Paul Pelletier, se me parece. Não acabou, as piadinhas não acabaram. Vai sair também, né? O Ivan Reis tá na Liga da Justiça, que por sinal tá bem boa. E o Geoff Johns vai sair do Aquaman também. Vai? Não. Não, que eu saiba não. Ah, bom, cara, estão falando disso, estão falando do Geoff Johns sair do Aquaman já tem tempo, hein, velho? Eu já vi isso já tem uns dois, três meses aí já, hein? Cara, não foi nada anunciado, não foi nada noticiado. Tá, por enquanto, o Geoff Johns vai ficar no Aquaman mesmo. Ele deve ter. Ô, Super, aproveita, peraí, Moi. Ô, Super, aproveita que você tá falando. Comenta sobre o que você escreveu no post de hoje. Que tempos terríveis estão vindo para os decenais. Post de hoje, ouvinte, que foi de alguns dias atrás, que eu não sei quantos, porque eu não sei quando o podcast vai voar. Porque nós temos a máquina do tempo e vocês não. Não, nós não temos a máquina do tempo. Né? Não, o que acontece é o seguinte. O Rick Johnson, lá do Blending Cool, né, que tem as suas fontes lá dentro, afirmou que o Dan Didio está efetuando mudanças lá dentro dos corredores da DC. A primeira mudança é que qualquer um que falar mal da DC via Twitter, Facebook ou qualquer outra, ou enfim, publicamente, vai ser cortado de futuros projetos. Nossa, o Mussolini tá tomando conta da DC, né? Retaliação total. Cara, não. Eu duvido que se o Geoff Johns mete fala uma merda qualquer no Twitter, os caras vão lá e cortam ele. Mas, cara, o que levou essa ação do Dan Didio foi por causa da, aparentemente, a Gayle Simone, porque quando ela foi demitida por e-mail, isso veio a público. Por e-mail, cara, é muito grande. Isso, né, veio, cara, a público, todo mundo ficou puto, né, cara? Porra. Bom, então, eu tenho uma pergunta. O Daniel HDR tava desenhando a Liga, não é isso? A Liga do. Como é que caralho? Que ele tava desenhando? Ele tava desenhando pra DC, não tava? Caralho, Dada. Ele não é contratado, ele é freelance, cara. Ele é freelance. Dada, do que você tá falando, cara? Não, peraí, calma, eu vou explicar. Agora eu tava falando com ele pelo Skype agora. Aí eu falei, pô, e aí, tal, você tá ocupado, né? Ele, tô fazendo uns negócios aqui e tal. Vocês vão gravar? Aí eu falei, vamos. Qual é o assunto? Cara, a gente vai falar mal da Marvel e da DC. Quer participar? Aí ele, não, eu tô fazendo um negócio aqui, tô ocupado. Obrigado pelo convite. Não, pelo que eu soube, ele tá... Você vê a importância midiática do BDE, né, cara? O cara não quer ter o risco de pegarem falando mal dele lá da editora no BDE, porque sabe que vão cortar ele. Mas a pelo que eu soube, ele tá desenhando a Legião dos Super-Heróis, cara. Onde cada vez? Fala aí, pelo que eu soube, ele tava desenhando a Legião dos Super-Heróis. Isso, ele tava iniciando. É isso mesmo, cara. Não, agora uma coisa, isso que a gente tá propondo de não deixar os caras falar em público, é mal da empresa, pô, é uma empresa capitalista, cara, o cara não tá errado, não. Você claro, tá errado? Você é comum alguém chegar em público e assim, começar a falar mal e você vai deixar pra lá. Ainda mais nessa época de politicamente correto, você fala mal da sua própria empresa, pega mal pra caramba. Em qualquer lugar isso é alvo de sanção, não tem nenhuma novidade nisso. Cara, é o tipo de coisa que você, se você for profissional, você resolve internamente. Exato. Eu não tô satisfeito, vou lá, falo um monte de merda pro meu chefe e saio e acabou, bicho. Ficou ali, entendeu? Você realmente não tem que sair falando. Só que pelo fato de ser as majors, pelo fato de Muitos desses caras são meio apaixonados. Como a HDR fala, ele já que você comentou no outro dia, o cara vai, desenha um personagem. Então, o cara fica aquela coisa de, ah, puta, eu desenhei, eu fiz e tô fazendo merda. É foda, rola um pouquinho de ego aí, sim, com certeza. Eu não acho que a DC esteja certa, mas... Mas, cara, pô, acontece o seguinte, Léo. Você pega teu chapéu e vai embora, cara. Ô, Léo, mas tudo bem, essa aí foi a primeira mudança. A segunda que parece que vai dar merda. É, então, sim, é isso que eu ia pedir pra você continuar, vai. Não, acontece o seguinte, a DC fez o reboot, que não foi reboot, né? Aí o que que houve? A Marvel tomou porrada nas vendas, ela reagiu. O que que ela fez? Criou o Marvel Now. Incrivelmente fez sucesso. Fez sucesso pra caralho, inclusive o Superior Spider-Man, que vendeu pra caralho também. Então o que que o Dan Didio fez? Cara, a gente tem que virar o jogo. Então o que que ele fez? Ele parece estar efetuando mudanças nas equipes criativas. E algumas dessas equipes sequer estrearam. Quer dizer, eles trabalharam, fizeram as edições e essas edições nem vão sair. O Dandito colocou outras pessoas para fazer alguma coisa radical que venda, que nem o Superior Spider-Man. Cara, muito bom que a DC tá fazendo. A DC tá fazendo o reboot do reboot em menos de um ano, né? Menos de um ano não, deu quantos anos essa merda já? Dois? Tem um ano e pouco já, cara. Ó, Fez dois anos agora. O Super que se prepare, porque teremos em breve, então, Superman Superior, sendo Lex Luthor no corpo do Superman. Aí tu vai entender como é que é, cara. Mas isso já teve, cara. Troca de mente entre Superman e Lex Luthor já aconteceu. Mas vai ter de novo e o Dente de Sabre já fizeram. O Lex Luthor vai ganhar uma revista dele daí. O Dente de Sabre já fizeram isso. Ah. O Super, vai deixar o cara aqui. Ou com o Batman, então. Ô, piada. Não, cara, o que vai acontecer, cara, é a mesma coisa que aconteceu nos anos 90. A Mulher Maravilha perdeu o posto, o Lanterna Verde enlouqueceu, o Batman ficou paralítico, chora JJ, Superman morreu. Vai acontecer esse monte de merda, cara. Eles vão radicalizar pra poder chamar a atenção da mídia. Os caras todo mês vão querer polemizar em alguma coisa, certeza. Todo mês eles vão matar o Superman. Antes tivessem matado, cara, personagem. É, o problema é aquilo, né, cara? É como combater vírus e bactérias. Você aplica a dose de antibiótico, né? Uma dose X. Aí os que sobrevivem só vão morrer na base do 2X. Aí na próxima geração, 4X. Quer dizer, vai chegar uma hora que você não vai ter mais como combater a coisa. Quer dizer, não vai porque o seu remédio não vai mais surtir efeito. Você vai matar o paciente, isso sim. Exato. É isso que eu tô falando. A DC já tá indo pra matar o hospedeiro do vírus. Não vai mais surtir efeito. Então, o que você vai fazer? Ó, aí eu só digo uma coisa. Bom, a tendência é que tudo piore mais ainda por um único motivo. A DC tá acompanhando o ritmo do Marvel. Isso significa que exatamente como a Marvel, quando os filmes começarem a sair, ela vai alterar tudo o que está sendo lançado para ficar mais próximo da linguagem cinematográfica. O quê? O filme então, da Liga? Esperem para ver um super-homem diferente depois que o filme sair. O filme da Liga? Pelo menos. Não, peraí, galera. Não, peraí. Filme da Liga, o caralho. Pra outro podcast. Não filme da Liga. Tô falando o seguinte. Foi uma ironia, cara, do porra. A DC não tá tentando fazer a sua linha de filmes com seus personagens. Se o filme do Super-Homem der certo, eles vão fazer a mesma coisa com a Marvel. Vão começar a lançar agenda com 300 milhões de personagens. Eu sei que, uma aposta minha, assim que esse filme sair, no mês seguinte os quadrinhos já estão sendo alterados. É, isso é fato, concordo. Algo mais a ser dito da DC? Alguém quer mais chorar as pitangas pra mais alguma coisa? Eu tenho algo a dizer. Diga. Eu vou no banheiro e já volto. Filha da puta, cara. Engraçadão. Inferno, tira ele da conversa. Eu vou cortar essa parte, Dadá. Vou cortar. Não, tira ele da conversa, cara. Vê se ele te castiga 5 minutos. Pessoal, agora vamos esquecer a DC um pouco. A gente sabe que a DC é uma editora de bosta mesmo. Eu gostaria muito o seguinte, que o meu querido, o nosso querido amigo Moi falasse um pouquinho do que tá acontecendo de mais relevante e mais falado na Marvel. E todos sabemos o que é, não é, amor? Cara. Sério mesmo? Você, Mo, vai, fala. Osa. É sério, cara. O Mo é o único cara que eu conheço que faz reticências quando fala. Por quê, Mara? Eu quero que você explique o que que tá acontecendo na revista do Homem-Aranha. Ai, ai. Pra quem não sabe, ou pra quem não está fora da Terra nesses últimos meses, cara, a nossa querida Marvel, né? Mais precisamente o nosso querido Dan Slott, tá? Quem eu já, cara, eu já considerei esse cara um bom roteirista, cara. Eu já gostei das histórias desse cara. Acho que ele fumou da mesma planta que o Frank Miller lá e ficou gagá, cara. A diferença é que ele tá novo ainda, acho, cara. Não sei. Cara, ele simplesmente... Porra, alguém continua, cara. Não dá, cara. Sério. Você é viado, mano. Não, Beleza. Quer que eu fale ou não? Entrou o King, por favor, isso? Você leu, você merece falar. Deixa o King falar que ele... Você que pelo amor ao blog leu todas as edições, explique o que tá acontecendo, por favor. Mentira, ele gosta. Pela audiência. Não, cara, só você olhar aí todas essas resenhas do Homem-Aranha depois que surgiu a história do Superior, foram das mais vistas, cara. A culpa é dos leitores, os ouvintes que gostam disso daí, vou fazer o quê? Se eu for falar, eu tentei falar um pouco lá do Sombra, lá do Ennis. Ninguém comentou, né, cara? Eu falei do Rocketeer, do Wade, ninguém falou nada. Agora é falar do Superior e do Homem-Aranha, cara, pô, explode comentário, ninguém vai à loucura, cara. Bom, resumindo aí os fatos ocorridos, então, basicamente tiveram a ideia brilhante, né, de que no Marvel Now o Homem-Aranha também precisaria ter um reinício, uma recontagem. Então, aí o Dan Slott teve uma brilhante ideia numa reunião de que precisaria matar, entre aspas, né, que a gente viu aí na edição que morreu, mas não morreu, o Peter Parker. Mas não só matá-lo, na verdade, precisaria trocar a mente dele com o Otávio, né, o famoso Dr. Octopus. E aí nós teríamos, então, um Aranha mais dark, um Aranha mais próximo do Batman, segundo os próprios editores da Marvel. Então, hoje nós temos aí um Homem-Aranha malvadão, perverso. O Superior Homem-Aranha, pra alegria do nosso amigo Moro. Cara, eu não entendo, olha só, cara. Vocês queriam um Homem-Aranha dark, malvadão. Cara, já não tinha voltado o Kane lá, cara, uns dois meses atrás, cara? Que era esse Homem-Aranha mais barra pesada, assim, cara? Pra quê? Pra que trazer o... Não contente em matar o Peter Parker. Cara, antes tivessem matado o Peter Parker, cara, sabe? Não contente em fazer isso. Não, não, vamos melhorar. Tá, não está chocando o suficiente. Vamos chocar mais aí. Vamos chocar mais. Vamos mudar de corpo ele. Vamos extrapolar. Vamos escrotizar com os fãs essa merda aqui. Cara, agora, o atual homem... A gente pode dizer agora que o Homem-Aranha comeu a Mary Jane e comeu a Tia May. Pense nisso. Ah, cara, isso é só uma tentativa de modernizar o Aranha, de trazer o Aranha... Calma, amor. Peraí, uma tentativa de modernizar o Aranha foi o Miles Morales no Universo Ultimate, cara, isso daí, cara... Calma, cara, deixa eu terminar meu raciocínio. Eu tô calmo. É uma tentativa de trazer o Aranha dos quadrinhos mais pra perto do Aranha dos filmes. O Aranha que solta pipa e joga bola, o Aranha skatista. E o Aranha dos filmes, ele é um cara mais de mais iniciativa, ele é um cara mais atirado, ele não é aquele nerdzinho. Tá louca. Ele não é aquele nerdzinho da década de 60. Ele é um garoto, um moleque do século 21. A tentativa é essa, pegar o Aranha dos Padrinhos, trazer ele pro personagem dos filmes que é mais próximo da molecada do século 21. Então, esse novo Aranha vai ter alguns ingredientes de um vilão que vão deixar ele mais... mais atirado, mais agressivo, com mais iniciativa, entendeu? Mais esperto, botar entre aspas. A iniciativa é essa. E a questão é, com o tempo, ele vai ser mais Peter e menos Otto. Mas essas características do Otto, que vão deixar ele mais, entre aspas, moderno, vão ser aproveitadas para aproximar e para aproximar do público, né? Que é, em última instância, o que importa. É que a gente... Peraí. A ideia era... pra garotada de hoje, botando um tiozinho de sei lá quantas décadas. Eu ia falar isso. Ah, você não entendeu o que eu falei. Não vão aproveitar o personagem Otto. Vão aproveitar algumas características do Otto que vão ficar intrínsecas a esse novo tamanho. Mas vale inferno, também inferno. Não vai ser só isso, não. O Otto era mó cachorro. Rapidinho, já viu o novo spoiler que soltaram? Que na verdade o Otto não está se tornando Peter, ele está sendo literalmente assombrado pelo Peter. Exato, mas é que tá, o Peter não morreu. Então o Peter, aos poucos, vai tomando isso. Lembra que a gente conversou sobre isso antes, no final do ano passado? Que o Peter, aos poucos, a minha ideia era que o Peter, aos poucos, iria tomando conta do processo, iria subjugando o Otto dentro do corpo do Aranha Superior. Então, é uma etapa desse processo. Só que essa transição do Peter a voltar a tomar conta do Aranha vai trazer para eles algumas sequelas. Quais sequelas são essas? Algumas características do Otto que são interessantes e perfeitas de venda. Eu acredito que o Inferno tá certo nesse ponto, que é o seguinte: quando o Homem-Aranha voltar seu Peter, vai continuar com as garras, vai continuar com a atitude um pouco mais violenta. Eles estão dando jeito de inserir essas alterações. Mas, cara, depois no decorrer das histórias, os roteiristas vão ignorar isso, cara. No decorrer do tempo. Mas deixa eu falar, deixa eu falar só um pouquinho. Isso é decisão, editorial, aí, cara. A vez do Dada agora, fala aí, Dada. O seguinte, cara, a gente esquece que os caras não estão mais fazendo quadrinhos pra nós. Pra nós, BDS, entendeu? Que somos mais adultos, tal, lemos isso desde criança. Eles estão renovando. O que o Inferno falou de chegar mais próximo ao Homem-Aranha dos cinemas, é isso, cara. Ele não é mais pra gente. Eles estão querendo pegar essa geração nova, que é pra poder fazer bilheteria. É. Mas, claro que é, cara. Dadá, eu acho que é o seguinte, Dadá. Acho que eles estão fazendo essa mais pela polêmica pra atrair os antigos leitores pra saber o que merda estão fazendo com o personagem dele, cara. Cara, não, mas olha, cara, aqui, já atraiu. Já atraiu e não contentou, cara. A gente tá reclamando disso aqui, entendeu? Atraiu atenção? Atraiu atenção. Só que o seguinte, quem tá vendo isso, quer dizer, pelo menos eu, né, não vou ler, cara. Eu já parei de comprar o Homem-Aranha há muito tempo. Mas peraí, só que tem uma coisa, rapidão, peraí. Só que tem uma coisa, cara, o público do novo Homem-Aranha não são os brasileiros, muito menos os BDS, cara. São um público norte-americano que gosta de qualquer porcaria, extremamente consumista, que lá o quadrinho vale $1.99, então pra eles esse é troco de pinga, sabe? Então eles compram mesmo, eles compram de tudo. E outra, quem manda mesmo também a parte das vendas são as distribuidoras. Então, cara, enquanto isso tá bombando, tá na boca do povo, é uma merda, só que tá todo mundo falando e tá vendendo pra caralho, vai continuar, cara. E assim, mas Posso falar uma coisa? Peraí. Tá zoando. Foi Inferno, fala. Uma coisa polêmica. Cara, na boa, vocês podem reclamar, podem ficar de mimimi, podem até chorar na cama como o Mo faz toda noite, mas, vamos pro caralho, eu achei uma saída brilhante. Aham, Cláudia, senta lá. Aham, merda, porra! É muito mais inteligente, muito mais sofisticada, muito mais interessante do que Pacto com Mephisto. Eu achei essa saída do slot uma saída brilhante, partindo da premissa que vamos fazer aquilo que ele propôs. Dentro do que ele propôs, eu achei uma saída brilhante. Tá, mas com a palavra, qual é a saída? Qual era a saída do quê? Inferno, posso fazer esse tipo de modernizar coisa, o personagem. Deixa eu acrescentar algo, gente. Cara, tinha bastante coisa. Peraí, para tudo. Peraí. Eu não precisava disso, cara. Não precisava. Posso acrescentar algo? Tipo, vamos falar de forma técnica, sem o carinho que nós temos como leitores. Vamos olhar como técnicos. Isso se chama marketing agressivo. Ele simplesmente deu um passo além, utilizando uma estratégia de mercado. Ele tá cagando com o público-alvo. Ele pegou um produto e modernizou um produto para um novo mercado consumidor. Ele não tá lidando mais com leitores assíduos, com amantes, com pessoas que cresceram lendo o personagem. Claro. Ele está lidando apenas com consumidores. E ele, mesmo sendo um filho da puta merecendo morrer de câncer no cu, é um gênio. Eu tô lendo aqui a entrevista que ele tava dando pro News Arama. Ele falando que em outubro ele soltou acidentalmente no Twitter dele que talvez o Superior Spider-Man fosse o Miguel O'Hara. E ele falando que ele se desculpando com os fãs de que soltou aquilo sem querer, que deixou eles esperançosos que seria o Miguel, mas para eles não se preocuparem, porque eles vão ver Miguel O'Hara no Superior Spider-Man sim. Cara, seria uma saída muito mais inteligente botar o Miguel O'Hara como Superior Homem-Aranha, não, cara, não, fazer isso, cara. Porque o Homem-Aranha pode ter vários tipos de plot de história, mas ele não cai bem com coisas muito fantásticas. O pessoal não gostou nem um pouco da história do Mephisto, não iam gostar de viagem temporal com o Homem-Aranha. Isso cai bem com coisas fantásticas. Chega de superar um pouco. King, você queria acrescentar alguma coisa? Acho que significa não. Galera, esquece o Superior um pouco, que segundo o Inferno é uma brilhante, né? É brilhante. O Superior Spider-Man combina brilhantemente com queijo brie. Eu vou cortar. Cara, tá ligado aqueles programas de mesa redonda de futebol que tem sempre o cara que fala mal do jogador, que é só pra criar polêmica, assim, cara. Antes de começar o programa, os dois sabem que foi pênalti. Aí um vira, ó, eu vou falar que foi e você fala que não foi, pra gente poder ficar discutindo. Só pra alguém bater na mesa. É o inferno, cara. Peraí, chega. Todo mundo sabe que Superior Spider-Man foi brilhante, ok, concordamos, um pouco, concorda. Mas agora vamos falar do resto da Marvel anal, cara. Boa apoia o Superior Spider-Man. De acordo com as tirinhas de Marvel e Kiroda, eu tenho um pôster do Superior Spider-Man no meu quarto. Caralho, eu fiz... Genial. Alguém quer falar do resto da Marvel anal? Os ex-Vingadores. Cara, todo o resto parece muito bom perto dessa merda aí que vocês fizeram, cara. Alguém fala qualquer coisa, por favor. Cara, eu acho que o único que se salva é o Demolidor. Peraí, Super. O King tá tentando falar alguma coisa. Fala aí, King. Qual bomba vocês querem falar? Tem os Thunderbolts, aquela porcaria. Não, fala alguma coisa mais próxima dos principais, assim. Dos principais? Cara, daquelas que eu li, acho que é das piores, a pior mesmo, é aquela equipe genérica lá do Quarteto Fantástico, tal do FF, né, que pra quem não sabe lá, nesse reboot, né, o quarteto original viajou no tempo, porque o Reed Richards descobriu que tem uma doença lá que tá matando ele, vai matar os outros três componentes do grupo, e aí a viagem que ele previu deveria durar 4 minutos pro nosso tempo, pra ele seria um ano. Então aconteceu alguma coisa de errado e aí ele botou 4 genéricos no lugar dele pra tomar conta da Terra durante esses 4 minutos que ele estaria ausente. Como é de se esperar, deu merda e ficou nos 4 lá. Cara, é um lixo, cara. Não tem o que dizer. Tudo isso pra dizer. Cara, é uma merda. A função tá legal porque é a fase pós Ed Brubaker, né? Tá legal, cara, o capitão é um problema de cronologia do cacilda, né, cara? Porque, pô, o capitão tá na zona ali, na zona. Como é que é o negócio lá? Do Zola, dimensão Z do Zola. Ele tá fora da realidade. Então ele foi largado lá no meio da dimensão Z com uma criança, né? Uma explicação de drúxula pra ele chegar lá. Assim, cara, é tipo mainstream. O que você quer? Você quer uma coisa divertida, mais ou menos, sem muito o que pensar? É isso. Não tem nada brilhante, uma coisa assim estupenda, né, que esteja acontecendo. A piorzinha é FF, o Capitão tá mais ou menos. Os Vingadores, eu não achei isso tudo, a revista principal dos Vingadores, que começa com a equipe da que tá no cinema, né, aquela formação inicial, depois vai mudando, acho que é na terceira edição agora. E de resto, são as porcarias que eu não li, esses Thunderbolts, não faço a menor questão de mentira, ler. King, mentira que tu leu sim. Tá preparando 7 resenhas pra gente, que eu sei. Não. Vocês acham que eu li muito mais do que eu falo. Praticamente, eu faço a resenha de tudo que eu leio. são poucas coisas que eu leio que não estão fazendo resenha lá. Na prática, tem que ser muito ruim pra não fazer, né, cara? Ah, cara, é muito ruim, cara. Não tem como ler aquela RPG, cara. Me desculpa quem gosta aí, cara, mas não dá, Marcelo. Eu já não consigo ler. Vindo isso do cara que acabou de ler Superior, né, cara? É muito bom. É, não, cara, ele deu o Doutor Estranho, né? Parabéns, Kanga. Super, você ia. Breno, Super, antes do King falar, você ia falar alguma coisa também. O que você queria contar pra gente? Ah, já esqueci. Filho da puta. O que você queria falar pra gente? Ah, eu me formei, consegui minha carteira na OAB, né? O cara lá do... É. Bom, tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa de Marvel? Não, eu tô passando longe. A única coisa que eu vi é que o Hulk tá de armadura, cara. Cara... Eu li essa história do Hulk, tipo assim, o Hulk fez uma resenha também sobre a HQ, e é estranho, porque ela precisa ser boa, mas você não leva fé. Porra, como é que vai ser bom o Hulk de armadura, cara? Não, é brilhante também, Fer. É brilhante. Eu acho brilhante o Hulk de armadura. O Hulk de armadura faz todo sentido. Só falta um trabuco na mão dele. Ele de armadura é ruim, mas se fosse possuído pelo Octopus, seria brilhante. O Hulk de armadura com um croissant de presunto e queijo. Não, possuído pelo General Ross. Aí, é isso. Ai, que putaria. Ah, continua. Quem tava falando aí antes dessa. Então, prossiga. Bom, a história é legal com o Hulk Banner, mas não é legal com o Hulk. A explicação dele. Porque ele queria mudar de postura, é legal. E ele chega pra Marie e fala, olha, tô cansado de correr. Eu sou uma das mentes mais brilhantes do mundo. Só que eu nunca consegui emprego em nenhum lugar, porque se um mosquito me picar, eu viro Hulk. Então, eu quero trabalhar pra vocês. Vocês são as únicas coisas nessa porra desse planeta que podem me controlar. Aí ele fala, vou trabalhar pra vocês, vou criar um monte de invenções pra Shield ficar milionário. E se vocês precisarem matar alguém, é só vocês me ficarem. Basicamente, o Superior Hulk é isso. Brilhante. Muito bom. É brilhante, obviamente é brilhante. É tão brilhante quanto, né? Vai falar só da. Só vai falar das coisas. Tipo, todo Marvel Nauta, eu mostrei duas coisas razoáveis, né? Que é o Thor, né? Que o Thor até feito na resenha na primeira edição. E que é dos X-Men, os novatos lá do All-New X-Men. É, o All-New X-Men e Thor são boas. Qual? Aquela que o Ciclope vai ser corno de novo? Sim, é isso que é interessante, né? Ele é corno desse jeito, ao longo dos anos, né, cara? Ele é corno através do tempo, né, velho? Caralho. Os Manhattan Pira. Rato Pira. Galera, bom, tá foda. Ouvinte, você que tá ouvindo isso, você tá percebendo que, tirando algumas coisas brilhantes da Marvel Now e da DC, realmente tá uma tristeza. Então, o BD, do alto da sua sabedoria, vai fazer algo pra melhorar a sua vida. Nós que somos fantásticos, somos leitores arrojados, temos um senso de qualidade estético muito além dos meros mortais como você, vamos sugerir leituras a você fora de Marvel e DC. Então você não precisa mais... Sorg, hipster é a... Bom, enfim. Você não vai mais precisar comprar o Deadpool, cara. Você vai poder ler outras coisas que são boas de verdade. Tão boas quanto o Deadpool. E não, tão não, brilhantes quanto o Superior de Spider-Man. E por falar em Deadpool, cara, tem uma revista que eu Deadpool? Quem é o Deadpool, cara? Deadpool. É primo do Ed Banana, né? É o Deadpool. Aparentemente do Ed Barrows. Aparentemente o Dada quer começar, é isso? Não, mas é que vocês falaram do Deadpool. Aí tem aquela revista do Deadpool com o Hulk, né, cara? Alguém chegou a ler, não? Tá na banca, inclusive. Eu leria. Não. Cara, se o King não leu, ninguém leu. Próximo. Se ele não leu, não existe. Próximo. Não existe, então passa. Inferno, você. Você, meu chuchu. O que o senhor estaria recomendando a nível de leitura de quadrinhos enquanto não DC e Marvel? Estaria estando. É você que é o interno? É, não. Foi uma piada e tal, brilhante. Tá, cala a boca. Aí. Brilhante. Luminoso, desculpa. Foi iluminado. Bom, tem dois títulos. Um recente, Crossed, que é do Venerável Ennis, né? Muito foda. Um vírus. É aquela história clássica de zumbi, só que os infectados não vivem zumbis, esse sentido clássico da coisa. Eles são muito mais agressivos, eles são muito mais inteligentes, tanto que eles armam estratégias. Ó, eu tô resenhando tudo de Crossed, já vai sair uma próxima resenha, uma próxima série, e eu tô fazendo outras duas também. Legal, então, mas faça um post bem sanguinolento pra ser coerente com o HQ, porque o HQ é puro sangue. Eu só posso dizer uma coisa do post, é explícito. Cara, Crossed é tão nojento assim, explícito, que vocês sabem o conteúdo das minhas postagens. Eu coloco em próprio pra menores de 18. Beleza. A HQ é isso mesmo, tem tudo que é bizarro ali. Tem sangue à torta direito, tem incesto, tem abuso sexual, tem dramas familiares, tem de tudo. Só coisa boa. Só coisa fina. Só o Ennis poderia se proporcionar. É muito legal. Certo que o Ennis sofreu algum abuso, né, cara? Quando era criança. Eu ia falar isso. Nada me tira da cabeça que o Ennis foi abusado por alguém quando era criança, cara. Muito abusado. Não é possível. Preacher deve ser uma autobiografia, né? E a segunda é uma clássica, antiga, do nosso querido santo Sam Moore, Alan Moore. Não é Watchmen não, tá, cagado? Não, é que ele falou que ia bater em quem falasse de Watchmen. É Top 10. Também. Top 10. Muito foda, muito foda. É policial. É um mundo de seres superpoderosos. Que existe uma polícia também formada por seres superpoderosos. Nessa HQ, até as putas são superpoderosas. E com essa corrente, série de assassinato de prostitutas. Eles têm que descobrir quem é. O fato de um cachorro ser o detetive também é muito legal, né? São seres muito bem explorado, assim, né, cara? Tem coisas bem bizarras, né, cara? Porque como são seres superpoderosos, isso deu ao Moore uma liberdade criativa fodida, né, cara? Então você vê cada ser bizarro lá, e toda essa bizarrice dos superpoderes das pessoas, que a cidade inteira é formada por pessoas superpoderosas. O Fio Condutor é uma história policial. Uma história policial muito bem conduzida, muito bem escrita pelo Moore. Ele não é só um cara que faz histórias de heróis. Ele faz histórias policiais de alta qualidade, tanto que a revista ganhou o prêmio Eisner, né, em 2000. Muito bom. Você que tá aí ansioso por falar da sua seleção, por favor, diga pra nós, diga pra esses buchas que estão ouvindo a gente, o que eles deveriam estar lendo ao invés de Deadpool e Hulk. Então, cara, eu sempre quis muito ler o V de Vingança, né? Só que sempre que eu ia nos eventos comprar, ou em algum lugar que tinha, ou sempre tava caro demais, ou eu já tinha comprado muita coisa. E essa semana eu comprei o V de Vingança, né? Então, assim, eu comecei a ler, tô gostando muito, né? Mas, assim, cara, eu não sei, eu vou terminar de ler pra ver se foi uma das melhores coisas que eu já li. Que eu posso dizer hoje, a melhor coisa que eu li foi foi o Reino do Amanhã, né? Que pra mim foi a melhor coisa que eu li até hoje, cara. Mas alguma coisa recente que saiu e nacional, cara, é o Astronauta Magnetar, né, cara? Muito bom. Porra, que parada foda, né, cara? Eu acho que nem cheguei a comentar isso. Eu li as primeiras páginas, sem querer dar spoiler, mas ele começa meio bobo. Eu achei, porra, mais uma história da Mônica, né? E, cara, você tem uma hora que você vira a página, todo aquele cenário que ele tá mudou, sabe? E aí sim você começa, porra, agora eu entendi por que isso foi escrito, sabe, cara? Te instiga a continuar lendo, assim. Eu li rápido, cara, porque eu não conseguia parar de ler. né? É, rapidinho. Tu lê em uma sentada, né, cara? É muito rápido, assim. Mas assim, você não é que você lê em uma sentada porque é curto. Não, é porque você começa a se empolgar pra ler, cara. Você quer saber o que vai acontecer. E depende muito da sentada que você dá também, né, Dadá? Depende. Se for igual a que você quer fazer com o Creed, entendeu? Ai, nossa. Não dá pra ler, porque fica tremendo. Entendeu? Elevar as esferas inteiras. As piranhas podem se controlar pro Dadá poder continuar falando Magistar? Obrigado, Léo. É, então, e assim. Obrigado, tio. Não, obrigado, assim, tio da Ponchete. Obrigado. Agora vem cá, neném. Abre minha pochetinha, né? A minha pochete, quando eu chego em casa, eu tiro e guardo. Eu aposto que a sua é irremovível. Aquela aqui. Aquilo não é pochete, lá. Aquilo é um tumor. Foda-se o pochete de carne do bom. Fala aí, Dadá. Falou o magrão, né? Falou o sarado, né? Falou 50 centímetros de braço, né, cara? O inferno tem uma pochete natural, né? De pedra. Embaixo do meu pau. Vai, Dadá, continua. Vai gritar. Então, cara, é isso, cara. A Magnetar é a coisa mais. É uma das coisas mais novas e melhores que eu li até agora, assim. Do ano passado pra cá. Foi assim, é foda, cara. Você não consegue parar de ler, sabe? Você quer saber o que vai acontecer. Depois que vou. Porra, não quero dar spoiler, mas. História saiu ano passado. Pode, né? Então foda-se. Quando você vê que. O spoiler é seu, você dá pra quem você quiser. Quando você vira a página e vê que ele começa a ficar maluco, sabe, cara? De passar tanto tempo sozinho e você fala, cara, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Não era isso que eu esperava acontecer. Aí você quer saber até o final, cara. E isso é empolgante, sabe? Diga. Deixa eu só complementar o que você tá falando. Aquela página que ele faz da virada de tempo, que ele vai repetindo os quadrinhos, sabe? Cara, aquilo é genial, velho. Puta, eu achei do caralho. É incrível, cara. Aquilo lá eu achei muito foda, cara. Pra mim já pagou a HQ. Tu não tá esperando, página, né, cara? Tu vê que te pega de surpresa aquela página, cara. Muito foda. Que ideia foda do Beirute, né, cara? Porra. E outra coisa que eu achei incrível também é ele fazendo armadilha, cara. Ele faz a armadilha, ele mesmo cai na armadilha, tá ligado? Ele faz a armadilha pra pegar o cara e ele cai na armadilha e acha ruim, porque alguém colocou aquela armadilha ali, sabe? Muito foda, né, cara? Muito bom. Mas agora chega, Dadá, falou pra caralho. King, você que lê tudo que sai nos Estados Unidos, ou aqui, enfim, na Noruega, por favor, fale, indique algo para os nossos ouvintes estarem lendo. O King, ele lê quadrinho de arte islã, né? Ele lê quadrinho iraniano. Iraniano, isso? As crônicas de mim, ele leu em quadrinhos, inclusive. Cala a boca, Dadá, porra! Fala, King! Esse é o problema, dando pouco tempo para ler uma coisa que presta, né? Então fica difícil. Bom, o que eu tenho visto, o pessoal que acompanha ele, eu não sou tão intelectualizado como os demais, eu acabo indo mais no popular mesmo. Então, uma coisa que eu tenho lido aí, recente, né, que eu achei bacana e pena que acabou o arco de 6 edições, foi o Sombra mesmo do Mendes. Não é a melhor obra dele, mas uma obra muito bacana, mais séria, né, menos nossa VI que a gente vê aí, né. Somente da barra da DC. É uma história bacana, como é do Sombra, ele está lá na década de 30, na década de 40, e eles têm que achar um determinado material que até o momento, até o final do arco, você não sabe o que é. Na verdade, eles estão atrás de urânio. É bem bacana mesmo, é uma história legal, vale a pena conferir. São 6 edições, né? O Sombra, tá falando, não é o do que aparece no Starman, aquele, é? É aquele, Sombra? O Sombra é aquele do filme, cara. Aquele O que usava a pistola, aquele, então? É, exatamente. Tá. Da Mata é aquele do... É aquele do Orson Welles, né? Daquele do início mesmo do século, do rádio. Então, é isso. Cara, eu queria ler isso, cara. Os teasers que saíram na época pareciam ser bem legal. Você não sabe? É bem bacana. Você não sabe, mas o Sombra sabe. É, o Sombra fala isso. O Sombra sabe o mal que se esconde no coração dos homens. É, exatamente. A obra que eu tava sacando, que tá acontecendo agora, né, que é, agora não lembro a editora, é aquela série Marques, né, que tá sendo desenhada. A primeira edição foi pelo Alex, eu fiz uma resenha aí também. Mas minha edição, a segunda já não foi pra ele, eu não sabia que ele não ia desenhar todos os histórias. Então vale muito a primeira edição. Tem o traço do cara que continua fantástico, né, cara? A qualidade dele é legal. Pode ter caído um pouco no passar do tempo, mas ainda assim é bacana. Pra quem não sabe aí, ele tem aqueles testemunhos, né? São sobre a responsabilidade da Dana também, né? Então ele tem o Sombra, ele tem o Zorro Verde. Então o Zorro, de alguma forma, entra lá para o também. Tem o Spider, né, também, que é um herói clássico lá. E pô, é uma história bacana, né? Centrada nos Estados Unidos, para variar um pouco. E basicamente é com aquilo que seria ser um terceiro partido, né, muito mais radical da direita, por isso, nos Estados Unidos, naquele período, década de 30, 40. Então, se torna-se um Estado... Né, tomando a liberdade das pessoas, cobrando diversos impostos de transeunte, fazendo detenção, assim, mas tornando-se um Estado policialístico. E aí esses heróis acabam se juntando, né, para combater esse Estado. Tem uma história lá, além de originalidade, mas pelo desenho do Ross, que eu espero que ele volte nas outras edições, vale a pena conferir. Ademais, são essas duas aí mais populares. E essa velhinha, né, mas não vou falar, o Léo deve falar, não é possível que ele acompanhe a própria vida dele quadrinho, mas essa programa da IDW, né, não é nada também espetacular, é uma série bem divertida só, mas eu acho bacana, eles estão recontando a história, refizeram, né, a história da tartaruga. Não é aquele arco original lá da década de 80, onde é mais violento, que são mais sarcásticos, tem uma pegada um pouco de humor. Mas nada que lembra daquela porcaria da que a Imagem fez na década de 90. Muito bom, obrigado. Eu não tenho coragem de mandar o King calar a boca, ele é muito educado. quem tem medo. Cala a boca, Inferno! Porra, aí, tá vendo? Inferno é fácil. Mãe, por favor, dê sua indicação para os nossos queridos leitores. Cara, todo mundo falando de quadrinhos, cara, eu vou... Não que não seja quadrinho que eu digo normal americano, vamos por um outro lado, cara, vou indicar um mangá pro pessoal. Eu nunca fui muito adepto dos mangás, assim, mas ultimamente eu tenho acompanhado alguma coisa, e eu comecei a acompanhar o 20th Century Boys, cara, e... Ah, vai se fuder, morro. Boa, boa. É isso, porra. Desculpa. Caraca, eu venho do fundo da alma essa. Cara, eu comecei a acompanhar, tá no segundo volume agora, é uma série bimestral que a Panini tá lançando, cara. Agora vem o volume 3 agora em março, eu acho, ou fevereiro, agora não lembro. Ah, é bimestral? É bimestral, cara. Pô, eu tava esperando esse mês. Não. E, cara, conta, é uma história, o plot dela é meio assim, história de... Não é detetive, mas é uma história assim, um pouco investigativa, sabe? Conta... Misturado um thriller, com um pouco de... né, cara? É, cara, misturado com um pouco de ficção científica, assim, tu, a gente tá ainda no segundo volume e tu não sabe direito o que tá acontecendo, quem é quem ali. Tem muitas viagens no tempo, né, Mo? É, cara, sabe aquele negócio de que tinha no Lost, de mostrar um teaser lá na frente, e aí de repente vem pro presente, aí vai pro passado. Cara, uma história bem bacana, conta assim, histórias de um grupo de garotos, né, que tinha tipo um clubinho assim, quando eles eram pequenos, e eles tinham criado, um deles criou um símbolo, né, um símbolo, tipo um triângulo com um olho no meio, assim, e tantos anos depois, alguns anos depois, quando eles já são adultos, começa a acontecer assassinatos, né, cara, assim... Pessoas começam a morrer com o sangue delas todo, é todo sugado do corpo delas. E aí e o pessoal começa a investigar o que tá acontecendo com isso, assim. Aparentemente eles dizem que é tipo suicídio, coisa assim, e tudo começa a meio que se fechar assim naqueles garotos do clube lá, entendeu? Assim, a princípio um daqueles garotos criou uma seita... Tem o lance lá do... O amigo, que eles chamam, que é o dono dessa seita, cara, que que a princípio quer dominar o mundo. Então, assim, cara, é uma história muito legal, cara. É meio... Como a gente falou, o Sorg falou, um thriller, meio ficção científica, um mistério, um plot de investigação. Cara, muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada nisso aí, uma conferida. Fala de novo o nome do mangá aí. É 20th Century Boys. Muito bom, cara, é parabéns pela sua pronúncia. Nesse mangá é engraçado que ele fala sobre crianças, né? E ele retrata como seriam realmente crianças, sabe? Não é que nem aqueles filmes ou novelas. Não é que nem filme ou novela que a criança é um adulto em miniatura, sabe? É, não, é bom falar isso, o Super. É bom dizer assim, se tu for ler, pessoal que quiser for acompanhar, não vai comprar o negócio esperando que vai ter espada gigante pra tudo que é lado e nego voando com sangue. Não, é uma, cara, é uma história assim, contada tranquilamente, assim, entendeu? Pouquíssima ação. Oi? Tem uma continuação? São dois números só. Teve o 20th Century Boys, são 26 números. E aí depois, acho que uns 3 anos depois, o Naoki, não sei das quantas lá, ele fez o 21st Century Boys. Sim. É, certo, foi só pra encher o rabo de dinheiro, provavelmente. É, são só dois volumes, assim, tipo, pequenininhos e tal. Deve ser tipo Foi uma edição superior. É, foi brilhante, uma edição brilhante. Foi brilhante. Eu, Nuko, aproveita que você tá falando aí e dá sua sugestão. Moi, você quer falar alguma coisa? Não, cara, só isso aí mesmo. Não, né? Falou pra caralho, fica quieto. Eunuco, por favor, só vê. Olha, eu vou falar do que eu estou lendo pra fazer futuras resenhas, que é Invencível. Ou Invencible. Aí, garoto. Eu comecei, assim, lendo do tipo desconfiado. Porque era do Robert Kirkman e todo mundo tava falando bem dele por causa do Walking Dead. Mas eu comecei a ler e eu não parei. Eu li 98 edições em uma noite. Cara, você quer ler tudo, né, cara? Você não consegue parar dessa porra. Eu não consigo parar, e é tão dinâmico, é tão rápido, é tão gostoso que você não para. Quantas edições em uma noite? 98. Caralho, louco. Vai arrumar uma vida, cara. Porque eu acabei de ficar muito... Eu tô de férias. Eu estou de férias e estou solteiro. Já baixei para todos os portes do mundo. E às vezes eu tenho que fazer coisas normais. Ô, Eunuco, o legal dessas do Invincible é que o personagem evolui, né? Ele não fica naquela punheta que nem o Homem-Aranha, que isso, nunca muda. Ele vai ser sempre aquele mané. Agora ele evoluiu. Tá muito melhor. Brilhantemente ele mudou agora. Agora ele virou superior. Ele evoluiu superiormente. Mas voltando, só pra explicar. A história toda se passa no mundo que o Robson criou. E o nome do personagem principal é Mark Grayson. Ele é um moleque normal. Tipo, trabalha em fast food, estuda. O único pormenor dele é que o pai dele é o maior super-herói do universo. Como se fosse o super-herói. E ele sabe disso. Então, quando ele tem seus 17 anos, ele começa a desenvolver os poderes dele. E o pai dele chega pra ele e fala: olha, eu não vou dizer que você tá errado, mas eu quero que você tenha uma vida normal. Tipo, seja um super-herói, mas tem uma vida normal. Então ele adota essa identidade secreta de invencível e começa a combater o crime. Só que o que era pra ser algo tipo a Superboy adolescente misturado com Homem-Aranha já começa a se transformar na quarta edição. Porque na quarta edição ele toma uma surra do pai dele e quase morre. Porque o pai dele é de uma raça alienígena chamada Viltrumianos. E os Viltrumianos fazem o seguinte, eles vão de planeta em planeta, mandam agentes secretos. Esses agentes se casam com mulheres daquela espécie e criam uma raça de híbridos que toma conta daquele mundo. Então o pai dele veio pra cá dominar a Terra. Então o pai dele era o vilão. E ele entra na porrada com o pai dele. Além disso, aparece outro super-heróis. A história é muito boa. Ele é muito boa porque você vai lendo, assim como o Super falou, ele vai evoluindo, ele vai crescendo e falando, pô, não dá pra ficar sempre dando porrada, às vezes eu tenho que parar e pensar. Ou então, ficar com a minha namorada ou salvar uma cidade pra ser destruída. Foda-se a cidade, hoje eu vou comer ela. Assim, completamente normal. Não, é legal eu não... Normal pra você, fala isso pro Mo. Eu não... É legal quando os poderes dele começam a aparecer, ele fala, pô, até que enfim. Até é, ele vai jogar o lixo no fast food que ele trabalha, aí ele joga o lixo tipo indo pro espaço, ele, uhul, chegou a hora. Como se estivesse ganhando carro, né? Aí a história também vai abordando outros personagens, por isso que ela é legal. Porque tem a história dele, aí de repente começa a aparecer aqueles sidekicks, e os sidekicks vão ganhando voz ativa na história. E vai ficando muito, muito boa. Só pra ter uma ideia, tem uma edição no futuro, e todo mundo nessa história faz alguma merda. Alguém tem, assim, um segredo, alguma coisa que faz com que a pessoa não seja 100% boazinha. Tem um arco de histórias que ele some no espaço, que a raça dele tá em guerra, então ele vai com o pai dele ajudar a acabar com essa guerra. Então ele escolhe um outro super-herói lá pra ficar no lugar dele pra ser invencível. E esse outro super-herói é um negão que fica usando a roupa dele, só que o cara é todo azarado, porque ele tinha um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo dele era um super cientista tipo Lex Luthor. Que foi fazer só um minuto, peraí, Eunuco. Ouvintes, o Eunuco pode falar negão porque ele é negro, tá? Ah, tá, tudo bem. Nós não somos preconceituosos, a gente é afrodescendente que a gente tem afrodescendente que falar. Afrodescendente de coerrola. Prossiga. Então, esse cara, esse negão, ocupa o lugar dele. Só que ele tinha um irmão gêmeo, que era um cientista maluco, que tentou fazer um experimento científico que deu errado. Ele ganhou superpoderes e o irmão morreu. E ele fica mentindo pros pais, falando que é os dois. Tipo, ah, eu sou eu e eu sou meu irmão gêmeo. Quando os pais descobrem, o pai e a mãe dele ficam desesperados. Tipo, você é um assassino, você matou minha mãe, você matou meu irmão. Ele mata os pais. Sem querer. E finge que foi um acidente. É, que bom. É uma história legalzinha. Essa foi a forma sutil do inferno de dizer. Caia a boca. Não, mas eu recomendo Invencível. Aqui tá sendo publicado no Brasil pela HQ Comics. Tá em volumes. Cada volume tem umas 8 edições. Tá em volume, né? Não tá naquela maneira genial de um por vez, né? Graças a Deus, como Walking Dead, que é um saco. E eu recomendo bastante. É uma coisa legal com super-heróis e completamente fora do mainstream. Tá bom, chega no. Porra, fala pra caralho. Super! Você! Cara, eu tava aqui olhando pra minha prateleira, eu lembrei do Nexus, Justiça Alienígena, que foi publicado pela Pixel. Cara, quem lê os meus comentários sabe que eu não vou muito com a cara de Star Wars, né? Acho uma bela de uma merda. Mas as histórias lembram muito... Opa, não vamos começar uma discussão, vai, consegue. Deixa pro fim do podcast. É, porque é uma bosta mesmo. Então, Nexus é tipo uma história estilo Star Wars, né? Com bastante aventura, alienígenas malucos. E bem bacana, cara. Se você gosta de histórias espaciais, tipo Lanterna Verde, mas tá de saco cheio e quer alguma coisa diferente, eu recomendo. E tem uns ótimos desenhos do Steve Hood, acho que é assim que se pronuncia. Isso é bem bacana, saiu só um volume pela Pixel e eu acho que é fácil de achar. Eu ia falar do 20th Century Boys, mas o viado do... Cara, sinto muito, se me chamaram bom, primeiro. Passou à frente, então. Tu é estagiário ainda, Super, cala a boca. Muito bom. Chamou e ela... Chega, cala a boca. Já que o Moy já tinha roubado o que mais o Super ia falar, Sorg, por favor, dê sua indicação pro nosso querido ouvinte. Tá, então eu vou falar rapidinho de duas, que não, nenhuma das duas estão saindo aqui no Brasil, então tem que ser importado mesmo. A primeira chama Irredeemable, que é do Mark Waid, que ele pega o mito do super-homem, ele tá saindo lá fora pela Boom Studio, ele pega o mito do super-homem e desconstrói, então ele transforma o super-homem no vilão desse universo. E nesse universo ele chama Plutoniano, e ele é o super-homem, ele é assim, tal qual como super-homem, ele é o bobocinho, bonito, que faz o bem e a justiça, etc e tal. E uma hora pra outra ele enche o saco. Fica todo mundo toda hora, ele faz de tudo pra todo mundo e ninguém tá satisfeito, então ele enche o saco. Beleza, super, não vou dar spoiler. Cara, e aí, cara, ele enche o saco e vira o vilão. Ele mata, começa a matar geral, ele começa a matar, a afundar continente no oceano, e ele despiroca, e fica maluco, cara. E tem uns desenhos, acho que é do Chris Sprouse, se não me engano, e Mark Waid, né, cara? Mark Waid é muito foda e, cara, ele faz uma Liga da Justiça muito estranha, assim, muito bizarra, com personagens muito esquisitos, cara, mas fica muito maneiro e é, pô, é foda pra caramba. Hã? Waid é foda, cara. Waid é muito foda, cara. Tem um spin-off dessa série também, né? Tem o Irredeemable, que é o cara que era o vilão que ele vira o bonzinho. É o do Max Danger, né? É. Tem uma participação do Morrison também nessa HQ, não tem, não? Eu acho que sim, cara, não sei bem. Só. Diga. Eu só queria, interrompendo você, eu só queria dizer um obrigado ao Dan Didio, que quando o Mark Waid voltou pra DC e aceitou escrever o Flash, desde que a DC bancasse um projeto pessoal dele. O cara ficou puto porque ele escreveu o Flash e não deram o que ele pediu. Eu queria, e por causa disso ele abandonou a DC Comics mais uma vez. Eu queria agradecer ao Dan Didio, muito obrigado, seu grande filho da puta. Agora, essa HQ tem um problema sério. Ela começa muito bem, é empolgante, né? Você saber por que o Plutoniano ficou daquele jeito, né? O que acontece, porque assim, ela tem uns flashes temporais, né? Então ela já começa com tudo detonado, né? Muitos colegas do Plutoniano mortos, e com o passar das vistas você vai vendo por que alguns morreram, como essas pessoas morreram, por que morreram, né? Só que ele faz igual o 20th Century Boys, ele tem várias linhas temporais, então ele mostra no futuro, aí ele volta no passado, aí ele mostra de novo um pouco mais à frente e volta no presente. É o Lost que deu certo, né? É tudo muito bem amarrado, só que começa a ter uma série de acontecimentos que vai desvirtuando um pouco a coisa. Aí quando começa a entrar, vou dar spoiler sim, super, foda-se. Então eu tô saindo. Começa a entrar alienígena, cara. É ter que ver a... Não, aí perde a graça, aí eu começo a... cara, mas ele já tinha outra pegada desde aquele vilão lá que tava em outra dimensão. Que ele fica em outra dimensão e os caras trazem ele quando eles leem uma parada lá. Então você já via que ele já tinha um pouco um pé meio diferente, assim. Não era basicamente... Galera, mas vamos deixar a discussão sobre a qualidade literária de Irredeemable para outro podcast, senão a gente não sai daqui hoje. Outra que eu queria falar... só eram duas, rapidinho. A outra é o Demolidor, também do Michael Wade, cara, que tá, porra, muito foda, cara. Desenho do Paulo Rivera. O Demolidor saiu de duas partes Dark, né? A primeira foi com o Bendis, depois foi com o Shadowlands lá, que eu não sei quem escreveu. E o Michael Waid foi, agora ele trouxe ele, aquele Demolidor que faz leve, assim, engraçado, com as histórias mais tranquilas, sem ser Dark, sem ser o cara malzão, fodão, cara. E tá muito foda, cara. Tá legal pra caramba e Paulo Rivera desenha pra caralho e, pô, Panini, encadernado, por favor. Mesmo assim, não tá nem entre os 10, né, Sorg? E não tá, cara, não tá entre os 10 mais vendidos da Marvel, cara. Tá lá no... pô, tá lá baixão. Muito bom. Crianças, vocês que foram criados a leite com pera, tipo o frango, por exemplo, que nasceu ontem, provavelmente devem olhar na banca e não devem saber nem o que é isso. Mas esse ano saiu um encadernado do Glauco com as 10 primeiras edições de Geraldão lá da década de 80, cara. E, cara, é sensacional, velho. É um puta encadernado. É muito bem produzido. Papel de qualidade, impressão muito foda. Cara, fala muito do Glauco. Essa molecada de hoje não pode ler Geraldão, não, cara. Geraldão, Rebordosa, Maratara. Pode não, cara, pode não. O Léo falando agora do papel e do bagulho, parecia aqueles vendedores de Mega... da TechPix, né, cara? Papel de qualidade, papel bonito aqui, ó. Aqui, ó. Mas não é só isso, é vendedor de faca, né, cara? Imagina essa molecada lendo isso aqui, cara. Página 22, o Geraldão já tá com a piroca de fora querendo comer a mãe dele. Não pode não, cara. Vai dar curto-circuito na cabeça dos moleques. Olha o diálogo que tem aqui. Geraldão com a mãe. Mãe, lembra quando eu mamava nesse peitão? Lembro. Era do caralho, né? É. Dei ele com o livrinho na mão. Dei a cantada final, mas lembre-se. Seja o mais sutil possível. Ele vira... Mãe, tô de pau duro e quero comer a senhora. Cara, é de uma genialidade e de uma estupidez tão grande ao mesmo tempo, cara. É muito susto, né, cara? É que nem... Lembra aquele filme que tinha, cara? Aquela pornô chanchada do... Que tinha que o... Que a mulher pergunta... É o Pelé? Aí o Pelé fala... Não, sua piranha. O Jô Soares. É o Jô Soares, não. Mas não era esse diálogo que eu queria falar. Tinha um diálogo dentro desse filme genial, cara, que é... A mulher, ela chega pro cara, eu não lembro pra quem que era, ela fala, é que eu sou, como é que é? Eu sou cabaço, eu queria que o senhor me descabaçasse, cara. É de uma estupidez tão grande quanto isso, assim, né, cara? Cara, se essa molecada hoje lê esse rebordosa, cara, ele fica maluco. É, as escrotinhas, não tem condição, não. Cara, e assim, são as edições inteiras, né? Então você tem a capa e tem as 10 capas com a revista inteira dentro. Então não é só Geraldão, tem, pô, Casal Neuras, cara, Casal Neuras é muito foda, tem outros personagens dele, tem muita referência a coisas que aconteceram nos anos 80, obviamente, porra, cara, vale a pena, velho, eu vou falar pra você que o, pô, tem um quadrinho aqui fazendo referência àquele naufrágio que teve no Rio de Janeiro, quando apareceram, trouxe latas cheias de maconha. Foi o... Aham, foi o Verão da Lata. É, o Verão, cara, da Lata. Muito, muito foda essa época. Cada um inventava uma história diferente. Cara, isso aqui é uma aula... Velho, esse encadernado é uma aula de história, cara. É do caralho. Vale demais a pena. Fora isso... Fábulas, cara, porra, eu sou muito putinha de fábulas, velho. Vocês sabem, eu acho do caralho. Apesar que eu acho que o... Tem umas resoluções muito, muito simples, assim, que dão pras histórias. Mas, no geral, a história é legal pra caralho. Os personagens são muito bons. Mas, Léo, já não deu o que tinha que dar, não? Cara, é verdade, tá no centro e lá vai paulada, chega, né? O meu problema com Fábula Super não é durar, cara. O meu problema com Fábula é o Winnegan dar umas resoluções tipo assim, as fábulas orientais apareceram com um gênio, cara, na Cidade das Fábulas. Caralho, fudeu, meu Deus do céu, e agora o que vamos fazer? É uma criatura totalmente poderosa, eles vão falar com o Senhor Norte lá, o Vento do Norte, ele fala, olha, eu poderia até lutar com o gênio. Mas vocês vão ter que se preparar pra mudar de mundo, porque vai devastar tudo. E não sei o que, oh meu Deus, tal. Aí vai, a bruxa da Floresta Negra bota um encanto lá na boca do vizir e ele pede uma coisa, o gênio ouve outra e pronto, resolveu o problema, entendeu? Assim, ele dá umas soluções, ele cria uma expectativa muito grande e depois dá umas resoluções assim que dão uma brochada. Brilhantes, né? É, brilhantes. O fim da guerra com o adversário foi assim, cara. Os caras, puto, o adversário dominou sei lá quantos milhares de mundos, ia ser foda e tal, não sei o quê. Eles pegaram o Simba, pegaram o Príncipe Encantado, construíram uma arca, encheram de armamento, encheram de tapete voador enrolado e saíram voando pelas terras natais lá pra explodir os portais. E, cara, isso me lembra aquele capítulo do desenho da Liga da Justiça, que o Amazo volta na Terra pra pegar o Lex Luthor. Que vem o Jon Stewart e a tropa de Lanternas Verdes. Não, vamos te pegar, porque você destruiu aí a Amazo. Eu não destruí, eu só tirei ela do caminho. Transportei ela pra outra realidade. E você pode transportar ela de volta? Tá bom, tá feito. Mas, cara, é a mesma coisa que o último episódio da Liga da Justiça. Você tem lá o Superman lutando contra o Darkseid, ele quase sozinho enfia a porrada, mas aí você fica perguntando, tá bom, o Superman quase derrota, basta a Liga da Justiça chegar que derrota o cara. Então pra que enfiar o Lex Luthor lá na fonte, pra ele descobrir a equação de vida? Ô, Super, aquele final é muito homoerótico, não é, cara? Chega o Lex Luthor com a antivida na mão... Aí ele chega pro Darkseid e ele fica, Darkseid, essa aqui é antivida. Deu Darkseid, nossa, ela é linda, não é? É linda, tá? Ah, vai pra puta que pariu, cara. Que pior que antes de sumir ia dar uma olhadinha pro super-homem do tipo, é, linda. Porra, parece papo de maconheiro. É, cara, cara, é muito estranha essa conversa deles. Mó, aí, mó nóia aí. É, de vida aí, que maneiro. O pior é que esse diálogo é bem assim, cara. Puta, é. Diz que a série é boa, não quero estragar minha lembrança. Pessoal, chega, falamos pra caralho. É, ouvintes, ouçam o que estamos fazendo, porque nós somos velhos, tirando o Mo, então a gente sabe do que fala. Ouçam nossas sugestões. E agora eu quero que o Inferno dê suas configurações finais. Minha configuração final, uma última dica: Leões de Bagdá, uma história muito foda. É, bombardeio em Bagdá na guerra contra o Iraque. E bombardeios sem querer os zoológicos, os animais ficam soltos, eles têm que sobreviver na verdadeira selva, que é uma Bagdá em guerra. Muito foda. Mesmo roteirista de Y, pra quem não sabe. Sim. Muito bom. Que poético. Que linda, lindos desenhos. É, não só a história, mas os desenhos também são lindos. HQ de primeira qualidade. Tá bom, chega. Dadá. Cala a boca, Nuco. Dadá, sua vez. Eu recomendo Homem-Aranha Superior, que é brilhante. Tá. Você vai pegar no meu pé com essa porra. Os caras só vida, ele, né? Cara, vai no Facebook pra ver o que é pegar no pé. Vai lá. Ele não os viu leitores ainda. Vão. Ele não viu ainda. Mas assim, como um. Leiam comendo queijo brie, Fanta maracujá e um croissant de presunto e queijo que é fantástico. Combina brilhantemente. Magicamente. Muito bom. Magicamente. É. Tá bom, chega, porra. É. Witch King, o que... Ah, não tem Witch King. Witch King morreu no meio do podcast. Acabou a bateria dele. Então eu posso a vez pro Moi. É, morra Dan Slott, Jokesada, todo mundo. Morram todos vocês. De uma maneira muito dolorosa. Você percebe a tristeza na voz do Mo, né, cara? Mo não entendeu. Só é, não, eu não entendi a ideia brilhante. É muito brilhante, né? Pra você, Mo. É tão brilhante quanto o Dragon Ball GT, isso daí. Chega, porra! É, Eunuco, por favor. Olha, eu recomendo uma HQ europeia chamada Noé. Tanto que ela é tão boa que vai virar um filme agora em 2014. Que é uma versão cyberpunk apocalíptica da história de Noé. Muito bom. Agora fica quieto. Super! Cara, é... Feliz aniversário de Jimmy Page. 69 anos hoje. Parabéns, cara. É foda. E é só isso. Viu, Jimmy Page? Parabéns. Eu sei. Alô? Que você ouve nosso podcast toda semana. De coração, nós damos um parabéns pra você. E agora eu gostaria que o Sorg configure finalmente. É, duas recomendações. Se você for pobre, compra Rurouni Kenshin, que é a Samurai X, tá saindo pela Panini, R$12,90 por mês, não vai te matar. Se você for rico, compra um Incal encadernado, lindão, capa dura, todos os volumes, só que tá R$96. Então é isso aí. Morra da Enzoada. Muito bom. Eu queria dizer que esse comentário brilhante do Inferno já nasceu um meme. Inferno, aconselho você entrar no Facebook do baile depois. É, 45 minutos, 38 comentários. Léo, o rato aqui tá nessa gravação, cara. Amanhã ia sair um Patrick. Alguém, só pra constar, eu queria dizer que alguém no Facebook levantou a bola de surgir um Superior Siqueira. Eu botei Superior Mãe do Siqueira. Então é com muito. Caralho, não para de me comentar, velho. Chega, porra. É. Leitor, como eu já disse. Leitor não, ouvinte, porra. Você vai ler quando você comprar as coisas que nós indicamos, porque nós somos arrojados, inteligentes e tudo que a gente diz tem qualidade superior. Superior não, cara. Brilhantes. E. Ah, tá bom, chega. Falamos pra caramba. Acabou o podcast. Nossa, os comentários do Tchau, bicha. Cara, botaram aqui. Aqui, vai dar pro teu pai, vai bater. Porra, a frente. A Gay Simone foi demitida via e-mail. Eu fui demitido via Facebook. Merda. Tem Pinha, laranja, morango e banana. E na mansão, vai, não vai, caralho, Dadá, vai pro hospital. Isso não vai funcionar pra outros. Tipo, vou fazer com o Capitão América. Vamos cagar pro Capitão América. O Batman tem uma cuequinha verde. Cara, mas a gente tem cuequinha de adamantium pra fazer. Mas, não é a mesma coisa, amor. Ó, a gente pode fazer o seguinte, uma sugestão, a gente pode fazer Homem-Aranha Superior contra todo mundo. Não, que pariu, eu tô saindo agora do podcast. Todo mundo. Peraí, Mou, presta atenção no que eu vou... Ó, ouve com atenção. O que tu quer? Superior, Mou. Para de zoar o cara. Otto Octavius é o Homem-Aranha. Cara. A gente vai falar sobre isso, porra, para de queimar a pauta. Eu tenho duas coisas pra falar. Você sabe nem o que a gente vai falar? Como tá queimando o pau? Eu tenho duas coisas pra falar, Dadá, calma aí. Primeiro... Cara, por que ele fez isso com a minha aranha, cara? Peraí, pô. Por que você chorou, amor? Calma. Eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, câncer no cu do Dadá tá evoluindo pro pulmão. Vai a merda, você e todo mundo da sua família. Eu tô calmo, King, eu tô calmo. Tá dando metade. Você lembra do episódio de South Park que o Kyle quase morreu de hemorroida? Tipo, a hemorroida se espalhou pra todos os órgãos dele? Não, mais ou menos isso. Não era um episódio que o Cartman criou, fez um parque de diversões? Com... É, o Cartman compra o parque de diversões. É esse mesmo. Muito bom, cara. Ele desiste da vida da hemorroida, invade o corpo dele e toma todos os órgãos dele. Pior, é o Dadá escrevendo, o Exterminador conhece. Já tomei. Tomou, Dadá? Dadá? Tomou aonde, Dadá? Dadá, o que você tem, cara? Ele tá conversando com os Leprechaun lá na casa dele, né? Dadá! Poxa, sua mula! Dadá! Não, você tá morrendo aí, desgraçado! Dadá! Fala, Eterno. Tomou? Só ele. Cadê meu Bluetooth, Dadá? Até hoje não pagou o inferno. É, sacanagem. Falou que me amava e não me deu o Bluetooth. Ô, Mo, ah, tá. É muito mais legal ver o inferno ficar falando no e-mail. Tô carente. Cara, dá medo, né, cara? Não, medo. O Mo tem medo do inferno, morre de medo. Não, inferno, não vou falar das minhas coisas pra você, porque você vai me sacanear. Eu não vou. Ué, que ataque de gratuidade é esse? Ué. Todo Bluetooth? Não, é remédio pra tosse, tá dando alteração. Que tá tomando no remédio no rato? Filho da puta. Se liga nessa, mão. Cara, Dadá, tu não vai ficar fazendo isso na hora da gravação do cast, não, vai. É, depois vem falar de mim. Ai, que o Mo fica tossindo no meio do podcast. Quem vai editar essa porra sou eu. Você tá gravando? Já tá. O inferno vai editar? Vou, cara. Tu acha falou que... aí, gurizada. Um abraço pra vocês. Bom cast, hein? A não ser que você queira dar esse podcast pra Ana editar na quinta-feira, né? Ela perguntou pegar... hoje, tem trabalho? Ó, minha filha, se tu quiser, sempre tem, né? Que lê Deadpool. Para de tossir, Dadá, porra! Não é todo mundo que lê Deadpool que vai ler o Walking Dead. Cala a boca, Dadá. Que lê o Walking Dead, cara. O Walking Dead é legal. Aliás, parabéns pela HQ Maníacas, né? Por lançar o Walking Dead mensal. Porra, apenas... que legal, hein? É uma edição por edição mensal, né? Quer dizer, vai levar a edição americana, já está na cento e pouco, tá saindo agora a terceira, né? Não, no final do ano eles cancelam. O que tu falou? Léo, tu usa pochete, Léo. Como assim, cara? Todo mundo cara, sabe. Cara, não, cara, é 2013 e tu usa pochete, cara. Não! Como assim? Tu é um tiozão, tu tem 40 anos. Como assim tu usa pochete, não, cara? Não, eu tenho 34. Não, Léo, não. 2013, cara. Eu sou um cara que valoriza a funcionalidade sobre a aparência, então eu cago pro fato de ser horroroso. Eu tenho consciência de que é horroroso. Cara, eu imagino o Léo de pochete, né? Com sandália croc. Cara, eu vou de pochete pra todo lugar. Ô, Mo. Eu não lembro se eu de pochete lá no olha evento. Olha o vídeo do caga de pochete. Eu cego, porque eu tava. Tô com medo. Puta, é mesmo, eu não lembro. Ah, eu vi sim, eu até sacaneei com o Sorg. E eu falei, caralho, eu lembro dessa propaganda. Eu nem preciso abrir, mas eu sei qual é. Eu pelo menos docica, meu amor. Docica. Eu pelo menos tenho a decência de não usar na frente desse jeito. Isso aí é foda. Isso aí eu tô ficando reconhecer que é foda. E você também não tem o pacotão que o cara tem, que você tem pau pequeno. Óbvio. Bumerangue, velho. Cara, isso não é nada. O pior é o encosto. Não. Sorg. Sorg. Sorg. Todo mundo vai lá. Boa noite, né? Boa noite, primeiro. O pior é o cara entrar no podcast e você falar boa noite pros amigos. Isso que é puxa. Foda-se vocês todos. Em vez de falar boa noite, ele sai contando o Homem-Aranha Superior, né? Que filho da puta. Cara. O uniforme do Aranha Escarlate parece legal de uma hora pra outra, né? Não, mas eu vou confessar, eu sempre gostei do uniforme do Aranha Escarlate. Opa! Peraí, Inferno, isso tá sendo gravado? Claro. O moletom? Aquele moletom rasgado, mo. Peraí, mo, você gosta do Homem-Aranha Escarlate e tá me sacaneando por usar pochete, seu filho da puta? O Leco é tão bitolado. Cara, encerra com essa frase, por favor. RD, deixei de acompanhar os membros mainstream do BDE. Eu mandei aí pra gente no chat essa foto.